Eco 4 no 5. A livre, a decolagem da pista 28. Vento, 210 graus, 09 nós. Livre decolagem, TP 54 no 5, 28. Oscar, Papai Lima, Oscar Romeu. Eu chamo agora centro Recife, frequência 1-3395, azul 6909. 1-3395, azul 6909, boa noite. Boa noite, bom voo. Sete grato. Quatro, dois, zero, meia, a linha é manter a 28. A linha mantém pista 28, azul 4206. Na linha 201, necessita desviar à direita para 290 por mais 6 milhas, meia dúzia de milhas. 6201, desvio está livre e informe retornando à rota, o 6201. Informa lá, 6201. Controle, azul 6909, informa negativo o contato em 133695. Tente 1251, o azul 6909. 251, por aí. Boa noite também. Aqui, papapá, passa nível 1060, chama centro Recife em 133.95, altera 251. Possível, você não tem nada, curso está acreditado para você se lembrar. Cristo, pushback, starado com at stacks, conduzir o 77. Clear to push back an engine start proof, conduzir o 77. Mais, papapá. Controle, acionar 6201, não seria possível colar pra gente pro de motiva? 201, aguarde. Após a de informação, vou ir ler. Cliente, 6201. Controle Salvador, TIP 5, 4 no 5. 4 no 5, contato radar, direto coral, vigilância. Direto coral, vigilância, 5, 4 no 5. O 4206 decolado ao 06, controle 1208, boa viagem. Controle 208, azul 4206. Boa noite. Boa. Controle Salvador, boa noite, azul 4206, passou no meu pé, saída Aron. Boa noite, azul 4206, sobe vigilância, saída Aron, azul 4206. Saída Aron, sobe nível 350, 4206. Conta para autorização. São 3897, estou autorizado Guarulhos, nível de voo 340, vai decolar da 28, a curva à esquerda após decolagem. Saída da El, Leda Motiva, Mike, Oscar, Tango, Vitor Alfa. Via UpZulu 10, Bridge, UpZulu 16, Belo Horizonte, Trive e após conforme rota. Controle Salvador, Operem 120, décimo 8, Transponder 5554. Afirmativo, autorizado 340 para Guarulhos, decolada 28, primeiro povo à esquerda, saída da El, Leda, Motiva, após UpZulu 10, Bridge, UpZulu 16, Bravo Hotel Zulu, DCT Tribe, após posse. Controle 120, 8, controle, correção. Controle 120, décima 8, transponder 5554, TAM 3297. TAM 3297, que o treinamento está correto, um pronto de direcionamento. Semanal, TAM 3297, no gate 5. Já está retornando a rota para Leda, senhora 6201. Sim, gate 6201. O senhor conseguiu coordenar para a gente, sua autorização de aproximar, ativar? Tento autorizar que uma aeronave mais lenta de perfil que decolou à sua frente na mesma rota está aí a 15 milhas na sua frente. Passar essa aeronave altitude seria constante, tá, no 6201? Ela vai para um nível mais alto também que o 6201. Ele está passando por 150. Pode. Ao 250? Está passando 250 para o 430. Ah, positivo. Azul 6201, passando 60, voando Leda. Chama Centro Recife em 133.95, alterna 1.25. 133.95, alterna 1.25, no Xará 6201, boa noite. Boa noite. O Escola apagou o seu controle. 090 tem condições de voar CARI direto? Informação em curso ainda, guarda cópia. A confirmação das condições, ó, ficar com a Papagolf. Também no pontel de descida, 64 milhas oeste, veja o nosso Golf. É o nível de voo 360, decola da 28, curva esquerda após decolagem. Saída da EL, Leda e Teve. Via Upper Whisky 50. Controle Salvador, opera em 120, décima 8. Transponder 5555. Autorizado, Vitória 360, circulando a 28, curva esquerda, da EL Leda Bidev, Upper Whisky 50. 5555, 195, 1645. Meia 45, Tejão, estou correto, um pronto, feedback, acionamento. Feedback, acionamento, é o Anago. Azul 4206, passa nível 150, chama Centro Recife em 126, decimal 85, boa noite. Recife 126, decimal 85, boa noite, Centro Recife. 0077, ground. Condo 077, go ahead. Okay, the runway in use now is 10 due to wind change. Your departure is Puka, Papa, Uniform, Charlie Alpha. Are you ready to cop the SID? 102. Vagão 02. Abandonou o setor do Barradão em virtude das condições meteorológicas, ingressando no corredor Axé, de retorno para Salvador. Gente, Papa Golfo, mantendo sua visão no litoral, aguarde transferência para a torre. A última permanece 1016. 1016, condições visuais, no litoral, aguardando transferência. Oscar Papa Golfo, e agora pista em 1110. Oscar Papa Golfo, voa direto Duna, 4000 pés. Trocou a cabeceira, a instrução. Ok, o trip 5219, saída é Arbor, com curva à direita, e após Arbor é Lessa, a pista em uso no zero. Está livre o push e acionamento, chame para o início do táxi. Confirmando, saída Arbor, e após Arbor é Lessa, com curva à direita. Decoladão no zero, curva à direita, Arbor é Lessa, voa direto. 5219, chamará para o táxi. Gol 645, push back acionamento, portão 10. 95, grato, boa noite. Boa noite. Gate 1 no 0, e a pista em uso agora é 1 no 0. A saída é a mesma, ok? Apenas a curva será pela direita após decolagem. Gente, está ali o push back acionamento, da 10, direita, Andael. Prossiga. Guardião 02, em patamares, menciona pouso perto do Graia. Autorizado, aproxime direto para o Graia, não há tráfego a reportar. Informe no solo controlado, vento 190 graus, 139. Direto para o Graia, sem tráfego a ser reportado, acusará no solo controlado, Guardião 02. Condor 077, now ready to copy departure. Condor 077, the runway in use now is 10, and after takeoff, left turn to Puka departure, Papa Uniform, Charlie Alpha departure, and the transition is Alpha Romeo Uniform. Condor 077, runway 10 in use, after departure, left turn, Puka, Puka departure, Alpha Romeo Uniform transition, and rest of routing unchanged, initial climb flight level 230, squawk 5514, departure frequency 1208, Condor 077. How are two times Condor 077? Go ahead, Condor 077. Condor 077, go ahead. Call out to taxi. Call you back for taxi, Condor 077, stand by a taxi. Solo Salvador 5219, com 63 a bordo, 4 horas e 20, atendendo Salvador para táxi. O trip 5219 está autorizado. O táxi é parte 1, o táxi é Índia. Quanto espera do 10, torre 118, decimal 9, 5, ajuste de altímetro no 0 no 6. 10 no 6, táxi até a parte principal, pós Índia Alfa, quanto espera 18, 9, 5, 2, 1, 9. Ana Salvador, again, Condor 077. Go ahead. Our ground staff disappeared without clearance from us, so now we need a follow me car to vacate the apron, Condor 077. Copy, Condor 077. Condor 077 requests follow me car to vacate the apron. Roger, Condor 077, and expect for the follow me car on this position. Thank you so much, Condor 077. It's a pain, but the ground staff C2Kit again without clearance from us. It's not procedure for Condor. Estacionamento no 2, Oceania 2, estrada. E mantém 2000 no 06 permanente, passa gol. Volto para 2000 no 06. In this position, are you able to continue taxi? Negative. We need to follow me car to locate the present position, Condor 077. The company procedure is caused ground staff disappears without clearance from the captain. Roger. You will request follow me car for you. Stand by. Thank you. Papa Golf e também Gol 971. A torre informa chuva leve, aproximando-se do aeródromo, já chove na vertical, tendência a piora, permanece em alguns mínimos, mas com forte tendência a suspensão das operações visuais. Papa Golf, né? Vai manter o IRS da 10, permanecer as condições, toda não acontece, não, prossegue para 10. Gente, qual é a sua indicada, Papa Golf? Pode mantê-la até duna? Vou tentar, se você quiser descer. Vou tentar. Descende. Tudo aqui vai seguir o Condor e 295 o Pemas. Salvador, é o TAM 3297. 3297. Foi solicitada a infraero a viatura falou-me para o Condor. Condor 077, request taxi. Do you have the taxi, my name, contact Indio, hot shots 1310, contact the tower, 18-95, QNH1016. QNH1016, taxi holding point runway 10 and then 18-95. We taxi behind the follow me car, Condor 077, thank you. T5219, decolado aos 23, controle em 120.8. 1208, grato. Controle Salvador, triple 52 19. Sua retaguarda, após será autorizado seu pushback treinamento. Grato pela informação, 629. 6259, apenas informando, a pista 11 agora é 10, a saída permanecerá a mesma, da Euleda Motiva, porém a curva será à direita após a decolagem. Tente curva direita após, decolada 10, da Euleda Motiva, 6259. Salvador, Altan 3297, só conta para a saída da pista 10, da Euleda Motiva. Chuva leve e moderada no campo. Ok. 3297, vai em estacionamento, tá 3297 no gate, sim. Gente, o TAM 3297 aguarda. Aguardando. Queria informar qual o vento da pista 10, o TAM 3297. O vento 200 graus, 119. Salvador Tower, good day, Condor 077, holding point, runway 10, not yet ready for departure, latest wind check, please. Okay, Condor 077, cleared for takeoff, runway 10, wind is 190 degrees, with 12 knots, Condor 077. Condor 077, that's copied. We need 1 minute to get ready, so we maintain position for 1 minute, Condor 077. Call you back. Okay, copy now. Maintain position, report ready to take off. Maintaining position, Condor 077. Good job. O 1971, iniciei redução para 1809. Reduzindo, 1971. Rio Gol no 645, ponto de espera 10, número 2, está pronto. Ok, boa noite, Gol no 645, mantenha o ponto de espera. Ah. Corre, Oscar Papa Golf. Oscar Papa Golf, prossiga. Estabilizou. Tete, chame passando externo. O teto estimado em torno de 1000 pés, chuva leve sobre o campo, pista molhada. O vento 190 graus, 109. Consciente, camarada estando. Condor 077, holding point runway 10, ready for departure. Ok, Condor 077, maintain position. Maintaining position, Condor 077. Papa Golf, já passou externo, confirme. Passou, para embaixar travado, há 15 segundos. Quando o Oscar Papa Golf continue na aproximação, reporte avistando o campo, aguardando a autorização de pouso. Reportará avistando o Golf. Está avistando com 700 pés. Okay, livre pouso, vento 210 graus, 08 nós, picha molhada. Golf. Estabilizado, 971 na 3 milhas do marcador externo, completa sinal LS, torre 1 no 8, decimal 95. Bom trabalho. Transformador, voo no 971, LS estabilizado, baixar travado. Voo 971, no seguinte, continua a aproximação, informe visual com o campo, vento 220 graus, 09 nós. Tráfego que pousou à frente aí avistou aproximadamente aí com 800 pés, 700 pés. Gente, eu vou no 971. Olha, 35219, solicita voar direto com pista. Sistema Solo 219, confirme o pátio 5? Ok, gente. Negativo, após elefa, conquista 5219. Gente, após elefa. 219. 121, 9, o Solo. Tô pouso autorizado táxi via Alfa, me reporta antes do JET. Condo 077, there is a traffic 1737 on short final, runway 10, stand by. Stand by, maintaining position, Condo 077. Quando avistado, autorizado, pouso ao gol 1971. Já avista o campo? Negativo. Ok, reporte avistando o campo, o gol 1971. 971. Pouso ao campo, 971. Pouso autorizado, não no zero. O vento é 200 graus, 079. Ele pouso no zero, eu vou no 971. Afirmativo. Condo 077, I'll set the Boeing 737 on short final. After the traffic, please line up and wait, runway 10. Send landing 737, line up and wait behind Condo 077. Pouso autorizado, ingresso Juliette, pátio 1, Lima, Mike, me reporta para o cruzamento da 1735. Salvador, seria estimado para pushback essa manhã do TAM 3897? TAM 3897, vai ficar atento ao tráfego de pequeno porte para sinais da guarda, após já estar autorizado para pushback treinamento, chama pronto táxi. Ok, ciente do tráfego, pequeno porte na retaguarda, após estar livre o TAM 3897. Salve, Salvador, é o gol, uma massa que anda livrou na Fox Trot, boa noite. Gol 971, boa noite. Sou autorizado táxi em Alfa, reporte antes do Juliette. De Alfa, reporte antes do Juliette, 971. Condo 077, after line-up, cleared for takeoff, runway 10, wind 200 degrees, 10 knots. Clear to take off runway 10, one airborne, contact 120.8, bye bye, thank you, Condor 077. Good trip, sir. After take off, approach 1208. Bye bye, thank you, Condor 077. Condor 645, alinhar e manter após o 767 da Condor. Mantiu, após o 67, ele manter. Boa, 645. Passa 150, chama sendo Recife, em 128, decimal 8, boa noite. 5219 na escuta, desculpa. Chamei agora centro Recife, frequência 128, decimal 8, boa noite, bom voo. 288, obrigado, boa noite. autorizado, cruzamento 1735, a retação na frequência livre. Táxi 6259, 167, 5 horas, Galeão. Zero decimal 8, with flighter. 120 decimal 8, thank you, Baikon 077. Utilizado táxi via Pati 1, táxi Índia, ponte 0210, torre 118, decimal 95, ajuste altímetro no 016. Esse é o táxi, ponte espera 2895 ou 6259. Próxima Juliette, agora no 971. São 3197, aguarda qualquer informação em curso, agora é aquilo. Sim, desculpa ter entrado mais cedo. After clear of the bad weather, we clear to Germany position. Connor 077, thank you. O 1645, a torre. É, escuta. O 767 aí que acabou de decolar tá fazendo um desvio aí, vai cruzar o eixo de decolagem novamente. Aguarde a liberação do controle, ok? Eu vou o no 645. O senhor está restrito a 2000 pés para evitar o tráfego 767. Quando? Restrito a 2000, livre decolagem da 10, vento 180 graus, 109. Delta livre decolagem, Gol 1645. Ali no Salvador, no oeste de Salvador 3, é um pouquinho antes, tem a milha, a gente vai curvar à direita, só para sair da formação, ok? Fiquei curvando à direita, ciente. Controle Salvador, Terence 120, decimal 8, transponder 5572. É, Galeão autorizado com Flamengo 360, decola da 10, curva direita da El Leda Motiva, via Presiluno 0, SMAP, Lúvido, Barbacena, após conforme. 208, controle 5572, transponder até 3197. 3197, cotejamento correto, são pronto para o tiver funcionamento. Obrigado. Para o táxi do TAM 3897 com 236 bordos, com nome de 3 horas e 30, Antena Galeão. TAM 3897, está autorizado o táxi, a parte 1, táxi Índia, ponte espera do 10, torre 118, decimal 95, ajuste o altímetro no 096. 1096, via a parte Índia, no ponte espera 118, decimal 95, TAM 3897, bom trabalho. Decolado aos 4-2, controle 120, décima 8. 208. Controle Gol 1645. 645, vigilância. Após superar as formações, voa Leda. Sobre mantenido 360. 360 na proa de Leda, após desvio, Gol. Firmo no 645 da Gol. Alinhado pronto, 62, pronto. Gente, o Xenai 6259, aguarde um instante para iniciar a decolagem. Aguardando, 6259. Xenai 6259, decolagem autorizada, da 10, vento é 180 graus, 099. Iniciando o decolagem, 6259. 32 Salvador, muito boa noite, Altan 3897, pronto, com espera da 1-0. Altan 3897, alinhar e manter a 1-0. Alinhar e manter a 1-0, Altan 3897. Altan, boa noite, 66, vai cruzar a noite o Zé, para o nosso 5-0, por 50, presente por onde, Duna? 266, boa noite, ação da identificação, contato radar, DF2, 1000 pés, 1-0 no meio, autorizado direto Duna. Gente, 108, meu amigo. 208. 208, boa noite. 259, vigilância, autorizado direto Leda, sobre a PNV 360, 1259. Gente, 360, direto Leda, 6259. Decolagem autorizada, 1-0, vento 1-70 graus, 09 nós. Teve decolagem da 1-0, 3-2-9-7. Condor 077, passing 150, Kentech Now Center at 1-6-85. 1-6-85, Congo 077, thank you, bye. Thank you too, have a nice trip. Meia, informa o teto de 700 pés, visibilidade de 4 mil, chuva moderada sobre o anônimo. Boa noite, meia. Boa noite, meia. 3897, decolada aos 48, controle 1208. 208, 3897, bom trabalho. Viagem. Salvador, muito boa noite, Altan 3897, decola, saída da EL. Boa noite, 3897, contato radar na decolagem, vigilância direto Leda, Altan 3897. Direto Leda, Altan 3897. Zero, gol 964. Confere, 160, Estou nascendo Recife em 133.95, ou 1645, boa viagem. 13395, é isso? Nascido. E tem alternado? Tem sim, 1251. 251, boa no gráfico. M6259 passa nível 150, chama centro Recife em 133.95, 6259. 3369, 6259. Controle Salvador, o TAN 3897, pode estar livre dessa região de 20 milhas? Estou livre. Graças, TAN 3897. Salvador, TAN 3197, pushback, acionamento, posição 6. TAN 3197, quando a equipe pedir saldo, chama para um táxi. Eu, 6259, fiz 3 chamadas, 3395, sem resposta. Repete contato 125, decimal 1. 251, sim. Estamos autorizado na proa interceptar o glide, voo na 866? Autorizado LS na 866, chamei estabilizado. Sente. Três 897, passa 150, chama centro Recife em 1251 e alterna 133.95. 1251, confirma a secundária, botão 3297. 133.95. 133.95, bom trabalho, na 3297. Obrigado, bom voo. 62, marcador externo estabilizado. Já está estabilizado. 2.1895. 8.18.3, é isso? 18.95. 18.95, gente. O 9.68, essa identificação desce 2.000 pés, 1.0 no meia, direto do na vigilância. Nós estamos com um plano para os FIIs, para com o FIIs, então para coordenação, quando possível aí, 240 e a aerovia do nosso plano IC1, aerovia interior para com FIIs. O senhor está solicitando o nível de voo 240, IC1. Isso, é o que está no nosso plano aqui. Gente, porém no sistema aparece 360, via UPSU 10, bridge e UPSU 16. Ok, pode. A gente aceita então que você tiver aí, que pra gente fica mais fácil a coordenação com o controle. Com o centro. Gente, eu vou coordenar com o centro e Santos Copo, por gentileza. Ok. Estando voo na 866. Voo na 866, livre pouso na 10. O teto é 170 graus, 10 nós. Sim. No 099, está pronto, cópia? Pronto, cópia no 099. Gente, estou autorizado com FIIs, o nível de voo 36. 60, decolada 10, curva direita, saída da El, Leta, Motiva, Mike, Oscar, Tango, Vitor, Alfa, via Upzulu 10, Bridge, Upzulu 16, e após conforme rota. Controle Salvador, operem 120, décima 8, transponder 5003. 360 para Confins, decolada 10, curva esquerda, da El, Leda, Motiva. Upzulu 1 até Trivia, Upzulu 16, depois rota conforme o plano. 208, controle 5003 do transponder, 1099. Lona 099, Aerovia Upzulu 10, Bridge, Bravo, Romeo, Índia, Delta, Eco, após Upzulu 16. Upzulu 10, Bridge, Upzulu 16, voo 1099. 1099, o contagiamento está correto, chame pronto se tiver acionamento. Votará. Ligou 1866, está autorizado táxi via Alfa, me reporta antes da Juliette. Antes da Juliette, via Alfa, boa noite, 66. A 3197, poderia confirmar já iniciou o pushback? Desculpa, tem um carro que está obstruindo o nosso pushback aqui, é um caminhão da comissaria, parece que teve um problema no motor, nós estamos aguardando para liberar a área para começar o pushback. Gente, me reporta totalmente pronto, são 3197. Sim, parar, 3197.